Então, boa tarde a todos, sejam bem-vindos. Eu queria começar lendo aqui para vocês uma série de notas que eu tomei a respeito das últimas aulas, que talvez eu venha publicar num livreto mais tarde. É uma oportunidade de ter, ao mesmo tempo, um resumo e algumas explicações suplementares. Eu vou ler e depois acrescentar alguma coisa aqui. Eu só não coloquei online ainda, porque isso não é um texto final, é apenas um rascunho, mas tão logo esteja mais elaborado, eu vou colocar isso online à disposição de vocês, independentemente da publicação ou não em livro. Então, como é assim? O que vou dizer aqui não é nenhuma grande novidade, pelo menos não soaria como tal aos ouvidos de Sócrates, do imperador Marco Aurélio ou de Santo Agostinho, para não falar de Moisés e do Faraó. No entanto, ela se tornou de tal modo estranha à sensibilidade dos nossos contemporâneos que já não se pode apresentá-la com a cândida impudicícia das verdades simples e diretas. É preciso chegar a ela por via dissimulada e oblíqua, pagando a cada trecho do caminho o tributo devido aos potentados do dia, que não admitem nenhum conhecimento mais elevado que a altura máxima de suas cabeças, e não avançando senão no passo miudinho e hesitante daquilo que se convencionou, por medo e servilismo, chamar de razão e ciência. Poucos males, com efeito, debilitaram a inteligência humana, tanto quanto a crença popular de que nada se pode saber com certeza, senão o que seja admitido universalmente como certo pela comunidade acadêmica, uma das mais presunçosas e corruptas que a história já conheceu. Reconhecendo, porém, o império que essa autoridade supremamente duvidosa exerce sobre as almas trêmulas dos homens de hoje, e cioso de não ferir nem mesmo as suscetibilidades mais extremas e doentias, cedo ao costume estabelecido e, ainda que provisoriamente, consinto, ó céus, em raciocinar a partir de fatos científicos comumente admitidos e não de evidências pessoais diretas, invertendo a hierarquia lógica que vigorava nos tempos do são entendimento humano. Bom, aqui está subentendido que, sem a capacidade de você ter evidências diretas, não haveria conhecimento científico de maneira alguma. É isso, se vocês procurarem na minha apostila Inteligência, Verdade e Certeza, vocês verão que os conhecimentos, as condições necessárias para que exista algum conhecimento fundamentado, ao qual se possa grudar o adjetivo de científico, são as seguintes. Em primeiro lugar, é absolutamente necessário que você tenha acesso a algum tipo de evidência direta, algum tipo de conhecimento auto-evidente e inegável, como, por exemplo, o fato de que você está no lugar onde está e não em outro, ou de que você é você mesmo e assim por diante. Se não existissem essas evidências diretas, não seria possível provar o que quer que fosse e tudo, então, seria matéria de opinião, não poderia haver consenso sobre absolutamente nada. Mas a simples evidência por si não basta, é necessário também que exista a possibilidade de prova, isto é, de transferir a veracidade de uma evidência a algo que em si mesmo não é evidente. A prova não é nada mais do que isso, uma transferência, vamos dizer, de veracidade ou de autoridade do evidente para o não evidente. Então, nós podemos chamar a prova de evidência indireta. Se não existisse evidência direta, muito menos poderia existir evidência indireta ou prova. Curiosamente, na nossa cultura, as verdades que são provadas, entre aspas, cientificamente, são tidas como primárias e mais fundamentais do que as evidências diretas, invertendo, portanto, a hierarquia lógica. Isso é claro que é uma perversão na inteligência. Mas vamos dizer, mas a terceira condição do conhecimento científico é um negócio que eu chamo nexo, quer dizer, entre a evidência primária e a prova que dela se extrai ou que dela se deduz, tem que haver um nexo interno. Tá certo? E, por fim, a quarta condição é que este nexo, por sua vez, ele tem de ser de natureza evidente e não provada, porque senão teria que se basear numa outra prova, numa outra prova, numa outra prova, até chegar a uma evidência primária. Então, primeiro, evidência. Segundo, prova. Terceiro, nexo entre evidência e prova. E quarto, evidência do nexo. Sem essas condições, não existe nenhum conhecimento científico. A partir do momento em que, vamos dizer, os fatos científicos, entre aspas, adquirem maior autoridade do que evidências diretas acessíveis a qualquer ser humano, Então houve, evidentemente, uma inversão da hierarquia lógica, porque um fato científico provado, ele é provado através de toda uma cadeia, né, de ligações que em si mesmo pode ser bastante problemática, né? Quando você diz, olha, tal ciência provou tal ou qual coisa, quando você vai ver o método pelo qual se provou, é um método que combina, né, a cadeia dedutiva com outras observações, vamos dizer, que entram ali como, vamos dizer, premissas secundárias, premissas auxiliares, em suma, é um processo de prova científica, é um negócio muito complexo e não é de maneira. Não tem nunca a força probante, a autoridade probante de uma evidência direta. Como, no entanto, a evidência direta depende da responsabilidade moral do sujeito cognoscente, quer dizer, depende de que ele reconheça a verdade e seja capaz de expressá-la, então é muito mais fácil, vamos dizer, empurrar o abacaxi para um outro e abdicar do exercício da própria inteligência e entregar a responsabilidade para uma instituição social chamada ciência. Então as pessoas acreditam no fato científico provado, mas não acreditam naquilo que seus próprios olhos estão vendo. O pior é que o adestramento nessa perversão leva o nome de educação. Então, é claro que, enquanto as coisas continuarem assim, a vida intelectual moderna continuará tendo esse aspecto, vamos dizer, farsesco e teatral, que, cujos efeitos históricos e sociais podem ser, vamos dizer, os mais letais que você pode imaginar. Você pode, se você acompanhar a história da intelectualidade moderna, é tudo isso aí que eu estou falando, é uma nota de rodapé ao texto, né? Se você acompanhar a história da intelectualidade moderna, você vai ver que a atuação da classe intelectual, da classe acadêmica em certos momentos da história, tem sido sistematicamente em favor do que existe de pior e de mais danoso e prejudicial. Eu acabo de ler um livro de um autor chamado Herbert Lotman, chamado Left Bank, a margem esquerda, que conta a história daquela geração de intelectuais franceses entre as duas guerras, sobretudo entre os anos 30 e 50, que, somando tudo, não passava de 80 pessoas. E essas pessoas exerceram, então, uma influência mundial. Elas praticamente, vamos dizer, determinaram, por exemplo, a entrada dos Estados Unidos na guerra, determinaram a formação do front popular, né, antifascista, entre aspas, como camuflagem à política de apoio discreto que a União Soviética estava dando ao nazismo. Isso ajudaram a criar uma das camuflagens mais persuasivas e poderosas da história e criaram ilusões que na época se impregnaram na mente da opinião pública mundial, na verdade, como se fossem verdades mais auto-evidentes, né? Uma delas foi justamente esta caracterização do comunismo como um instrumento de resistência antifascista, precisamente no momento em que a União Soviética estava lá alimentando o exército alemão para invadir o resto da Europa. Quer dizer, havia duas operações simultâneas. Uma de fortalecer a Alemanha para a Alemanha destruir as democracias ocidentais, porque o Stalin acreditava que os nazistas não conseguiriam governar, quer dizer, eles iam destruir tudo, mas não iam ficar com o poder, no final iriam atrás deles viriam os comunistas. Então, enquanto Stalin prosseguia essa política, esta elite intelectual criava, vamos dizer, a camuflagem que dava a impressão de que o que estava acontecendo era exatamente o inverso. Era uma heróica luta antifascista para todo quanto lado. Então, no passado de 80 escritores, que em geral moravam no mesmo bairro, tudo na margem esquerda do Rio Sena, né? E onde naqueles restaurantes que tem mesinha na rua, os cafés, né? Ali circulavam as notícias, as palavras de ordem, etc, etc. E pior, esses 80 escritores, vamos dizer, quando você vê o efeito que eles tiveram, o efeito que eles conseguiram desencadear no mundo e a qualidade das suas obras respectivas, uma coisa não justifica a outra de maneira alguma, né? Praticamente não havia, com a vamos dizer, possível e duvidosa exceção de André Gide, porque André Gide só aderiu a isso durante um certo tempo, não havia nenhum escritor de grande valor ali, né? André Gide participou dessa coisa durante algum tempo, aliando-se aos comunistas, até que eles tiveram a infeliz ideia de levá-lo para a União Soviética, onde ele ficou horrorizado e voltou escrevendo, falou, não é nada disso que vocês estão falando, aquilo é uma bela merda, entendeu? Aqui está cheio de prisões políticas, estão matando gente a 3 por 4. E, então, o único escritor notável que havia entre eles era um regime cuja adesão foi temporária. Então, eu estou contando esse episódio só para vocês terem uma ideia de como é a atuação da intelectualidade, né, nesses momentos decisivos da história. Aqui nos Estados Unidos também, mas você vai ver nos anos 60, uma gigantesca mobilização de intelectuais, sobretudo universitários, para parar a guerra do Vietnã. E quando pararam a guerra do Vietnã, o Vietnã do Norte, que já tinha invadido o Vietnã do Sul, invadiu também o Camboja e no total matou 3 milhões de pessoas. Isso é 3 vezes mais do que o total dos que haviam morrido na guerra. Então, nós devemos isso à intelectualidade. Então, quando você vê que, vamos dizer, as pessoas que estão mais investidas de autoridade, entre aspas, intelectual, avaliam as coisas de uma maneira tão falsa e têm, vamos dizer, uma atuação tão daninha, então é hora de você perguntar se não existe algum princípio perverso que oriente e inspira toda a vida intelectual contemporânea há alguns séculos, para você chegar, vamos dizer, ao ponto disso acontecer. Se você investigar em outras épocas da história, você não vai ver comunidades inteiras de letrados, né, aderindo a uma coisa tão maligna assim. Você não há exemplo disso na história humana. Tá certo? Isso começa, vamos dizer, a partir do século XVIII. Quer dizer, a formação da intelectualidade no sentido moderno, que são, vamos dizer, os donos da opinião pública, né, como se fossem os representantes da parte mais elevada, esclarecida da sociedade, isso começa a partir do século XVIII. E chega às suas consequências mais letais, né, durante o século XX, se bem que a coisa não acabou ainda. Então, quando a gente observa esses fatos, a gente vê, olha, coisas desse tamanho não pode acontecer tão somente por fatores de ordem sociológica e pessoal. Você tem que ter algum fator interno, quer dizer, algo que na própria estrutura da vida intelectual que está determinando tudo isso. Então, é por isso que eu me refiro, vamos dizer, a esta coisa da inversão. Né? Vocês sabem tudo que eu tenho esse estudo sobre a mentalidade revolucionária, mostra ali que a lógica interna da mentalidade revolucionária consiste basicamente em inversões. Esta inversão em particular não está mencionada ali porque ela não é só um componente da mentalidade revolucionária, ela é, por assim dizer, um fator que está presente em toda a vida intelectual contemporânea. Né? Mas a ideia de você... Quando você examina as coisas objetivamente, você diz, olha, nenhum ser humano em sã consciência, que esteja na plena posse das suas faculdades intelectuais, pode atribuir mais confiabilidade a um fato científico, entre aspas, do que a uma evidência direta. Ninguém pode fazer isso. Por quê? Porque os fatos científicos, toda a validade deles depende, em última análise, de evidência direta. Mas esse costume está tão estabelecido que já virou quase, quer dizer, uma estrutura neurótica que está presente todo canto lado. Então, é por isso que eu estou fazendo essa observação aqui. Então, vamos lá. Não obstante, faço 2 reparos. Primeiro, quando na continuação forem expostas as evidências que este capítulo postergou, o leitor há de perceber que, em retrospecto, os fatos científicos não eram realmente necessários à compreensão do assunto e só foram apresentados, em primeiro lugar, por uma concessão de ordem pedagógica, tendo em vista que a opinião geral se acostumou a tomá-los como a expressão suprema ou única da verdade, e por isso mesmo já nem lida muito bem com as evidências diretas, nem muito menos entende por que elas têm mais autoridade probante do que qualquer fato científico. 1000 fatos científicos não substituem uma evidência direta, mas nas condições psicológicas de hoje em dia, uma boa ração de fatos científicos pode, pela força sugestiva do seu simbolismo e não necessariamente pela sua autoridade probante, tornar menos opaca a evidência direta, sem a qual, em última instância, elas nada significam. Ou seja, nós a gente pode usar uma série de fatos científicos, como eu mesmo usei aqui, para preparar a atmosfera psicológica na qual alguma evidência direta possa aparecer dentro dos olhos do espectador. Mas esses fatos, por si mesmos, eles têm mais uma força sugestiva, pelo seu acúmulo, que cria, então, uma espécie de persuasividade retórica, por assim dizer, preparando o caminho para a evidência, eles têm mais esta função simbólica do que uma função verdadeiramente probante. Segundo reparo, embora a imortalidade da alma deva emergir destas páginas como uma realidade patente, como o fato dos fatos, não vai nelas a menor intenção de prová-la e nem mesmo de apresentar em favor dela um só argumento que seja. Nos últimos tempos têm surgido vários livros que tentam provar a imortalidade da alma, entre os quais o de Dinesh de Souza, Vida Após a Morte. Eu acho que tudo isso aí é, vamos dizer, uma perda de tempo, porque uma prova de imortalidade é tão impossível quanto uma prova de que você existe. Então, você dizer que você existe é uma coisa que, por um lado, é auto-evidente, por outro lado, é impossível de provar. Tá certo? Assim como, vamos dizer, os primeiros princípios da lógica, você não pode prová-los, por quê? Porque qualquer prova se baseará neles mesmos. Quer dizer, prove que A é igual a A. Eu digo, bom, prove o princípio de identidade. Toda e qualquer prova do princípio de identidade terá de se basear no princípio de identidade. Então você tem uma argumentação circular. Se eu pedir para qualquer ser humano na face da Terra, prove que você existe, né? Todas as provas que ele alegar terão como premissa a sua existência. Então, por um lado, digo, a existência é evidente porque você a percebe, mas por outro lado é impossível prová-la. Então, quer dizer, a imortalidade pertence a este gênero de fatores que, pela sua constância e universalidade, não tem como ser provado, só podem ser objeto de evidência direta, nunca de prova, né? E como se obtém esta evidência? Então, aí se trata de uma questão de percepção e não de uma questão de prova. Do mesmo modo que o indivíduo perceber a validade universal do princípio de identidade não depende de prova, mas depende da inteligência dele estar funcionando e dele conseguir captar isso como evidência. Se ele não captar como evidência, pode tirar o cavalo da chuva. Você nunca vai conseguir provar para o sujeito. Então, esta é o tipo da discussão que ela em si ela é desnecessária para as pessoas cuja inteligência está mais ou menos normal. E para as outras, não é que é desnecessário, é absolutamente inútil, absolutamente impossível, inviável. Então, não se trata aqui de provar uma teoria, mas de facilitar o acesso ao conhecimento de um fato por experiência pessoal direta. Ou pelo menos de remover alguns obstáculos intelectuais que hoje dificultam esse acesso para muitas das pessoas ditas cultas. O que pretendo não é demonstrar que algo chamado imortalidade da alma existe, abstrato e genericamente, mas ajudar o leitor, e no caso vocês, data vênia, a perceber que ele próprio é uma alma imortal e jamais foi nem poderia ser outra coisa. Que, aliás, se fosse outra coisa, não poderia nem mesmo perguntar se é mortal ou imortal. Vamos, então, ao primeiro dos fatos científicos acima aludidos. Não há absolutamente nenhuma prova de que o cérebro seja a sede ou, muito menos, a causa da consciência humana. Há, em contrapartida, milhares de provas de que a consciência pode operar fora do cérebro, sem o cérebro, ou em condições nas quais o cérebro está completamente inerte, desligado, morto. A associação entre cérebro e consciência é uma crendice apenas. A tenacidade, o fanatismo cego com que milhões de patetas se apegam a ela, deve-se a motivos socioculturais que não cabe estudar aqui e a nenhuma razão cientificamente válida. O status questionis pode ser resumido em duas séries de depoimentos. Forneço-as em apêndice para não sobrecarregar essa exposição. São exatamente os mesmos fatos que eu citei numa outra aula, acompanhado de outros, porque hoje vão ter uma multidão de livros sobre o assunto, é uma questão de você coletar. Então, a primeira série atesta o fracasso da neurofisiologia em estabelecer qualquer nexo causal entre cérebro e consciência. A segunda fornece exemplos, abonados por observadores científicos idôneos, de atos de cognição sensível, atenção, sensível, perfeitamente eficazes, ocorridos fora e longe do alcance de qualquer órgão corporal. A primeira não diz grande coisa. Que uma ciência não conheça algo hoje, não prova que não possa vir a conhecê-lo amanhã. Nenhuma coleção de fracassos, por impressionante que seja, prova jamais uma impossibilidade, no máximo uma improbabilidade. A segunda lista, no entanto, tem uma força probante absoluta e irrefutável. Uma das regras mais básicas do método científico é que um único exemplum in contrarium. Um exemplo in contrarium é, você faz uma generalização, o sujeito cita um fato que vai no sentido contrário daquilo. Um único exemplum in contrarium, para não falar de um punhado deles, basta para impugnar as pretensões de universalidade de qualquer generalização. Se um único ser humano pode observar e relatar com precisão coisas que se passam longe do seu corpo, já não se pode acreditar com seriedade que a consciência está necessariamente limitada ao corpo ou embutida no cérebro. Mas o número de seres humanos dotados dessa capacidade é tão grande, vejam os depoimentos, eu tenho a impressão que nós citamos aqui o título de um dos livros, né, o do Craig Hogan, Your Eternal Self, então, esse livro foi citado aí no... Os exemplos foram traduzidos e já estão online. Então, exatamente essa série de depoimentos que será aumentada posteriormente, que eu estou mencionando aqui. Mas o número de seres humanos dotados dessa capacidade é tão grande, vejam os depoimentos, que persistir apostando na localização cerebral da consciência se torna uma obstinação psicótica, um ato de fé no absurdo e no impossível. Há basicamente dois tipos de experiência de cognição, entre aspas, fora do corpo. Uso a expressão entre aspas porque ela não me parece de todo exato. O simples uso dos termos fora e dentro já é um vício linguístico originado na crendice da consciência cerebral. Se a consciência jamais esteve no corpo, não pode evidentemente sair fora dele. Claro, se você está falando em termos de fora e dentro, você está usando uma referência espacial, mas a espacialidade só existe na esfera corporal. Então você está tentando definir, vamos dizer, a natureza ou a função da consciência, de acordo com a suposta posição dela em face do corpo, se está fora ou está dentro. Quer dizer, tanto faz você dizer que está dentro ou está fora, está apelando para a mesma referência espacial, a qual não faz sentido aqui. O mais certo seria dizer independente do corpo, transcendente ao corpo, ou, como prefiro, metacorporal. Então fica aqui estabelecido esse termo técnico. Né? Estamos falando de consciência metacorporal. Note bem, não é metacorporal, quer dizer o que está para além do corpo, o que transcende o corpo, mas o que transcende, por necessidade, abrange. Tá certo? Portanto, o metacorporal não é fora do corpo, ele simplesmente é maior, entre aspas, do que o corpo. Ele abrange um território maior do que o corpo, do que as funções sensíveis podem abranger, mas essas funções sensíveis estão incluídas nele. Né? Porque muitas discussões que tem, sobretudo aqui nos Estados Unidos, aqui o vocabulário de todas as discussões é tão viciado pela terminologia científica que você sempre acaba caindo numa dessas, né? Experiências de consciência fora do corpo. Hein? É o termo que eles usam, mas isso realmente não faz sentido. Né? Há, então, prossigo, dois tipos de ato de consciência metacorporais. No primeiro, o sujeito simplesmente fecha os olhos, entra num estado de relaxamento consciente em que a atividade cerebral é reduzida ao mínimo e enxerga com perfeita nitidez e precisão coisas que estão se passando fora do alcance dos seus órgãos dos sentidos, não raro a centenas ou milhares de quilômetros do outro lado do mundo. Isso chama-se visão remota. Pode acontecer de maneira espontânea ou deliberada. Em ambos os casos, implica alguma capacidade que, sendo incomum na nossa cultura, recebe o nome não muito justificado de paranormal. Não é isso? Então, o paranormal quer dizer que é aquilo que está ao lado da normalidade, ele não segue exatamente o padrão da normalidade, é uma coisa assim, quer dizer, excepcional. Mas esse conceito de paranormal é baseado, vamos dizer, no conceito de que somente a percepção corporal sensível é normal. Quando nós vamos ver que esse tipo de funções são eminentemente normais e a perda deles é que é uma coisa anormal. Essa habilidade pode ser inata ou resultado de treinamento. Não se trata de sonho ou devaneio. O sujeito permanece acordado e enxerga tudo com muito realismo, descrevendo os detalhes como se os estivesse vendo com dois olhos bem abertos. Nada pode ser mais diferente de um sonho do que esse tipo de visão, porque no sonho as formas se transmutam umas nas outras, né? A própria continuidade da história desaparece, é rompida e uma coisa se transforma em outra repentinamente. E, ao contrário da nossa percepção usual, que está rigidamente presa às condições de espaço-tempo, quer dizer, você só pode ver o que está num determinado lugar naquele tempo. A percepção metacorporal, a visão remota, atende exatamente a isso. Quer dizer, o que você está vendo dentro de um quadro de espaço-tempo que é o mesmo que você tem aqui, só que você está vendo em outro lugar. Quer dizer, você não tá, vendo assim elefantes que voam, né? Casas que falam, né? Árvores que tocam música, você não está vendo nada disso, você está vendo coisas, vamos dizer, comuns e correntes do espaço-tempo normal, só que você está vendo num outro lugar. Esse experimento já se repetiu vezes inumeráveis com grupo controle e todos os requintes de inspeção científica. Um caso notável. Dá para esperar um pouco a temperatura aqui? Tá muito... É? Obrigado. Um caso notável nos últimos tempos foi o dos 47 estudantes que em 2 de novembro de 2003, após um breve treinamento de visão remota, descreveram com 6 semanas de antecedência o local e as condições em que Saddam Hussein seria encontrado após a tomada de Bagdá pelas tropas americanas. As visões foram escritas, lacradas no envelope e colocadas sob a guarda do Dr. Herc Stockley, reitor da Atlantic University. Os estudantes disseram que o ditador iraquiano estaria num túnel subterrâneo. Ele estava. Disseram que ele estaria sujo, cansado e com aparência de mendigo, cabelo e barba comprido. Estava. Disseram que haveria apenas 2 ou 3 partidários com ele. Havia 2. Disseram que ele teria uma arma de mão. Tinha. Disseram que ele se mostraria altivo e desafiador, mas não resistiria à prisão. Foi exatamente o que ele fez. E assim por diante, né? Os camaradas tiveram um treinamento assim, de 2 semanas no negócio de visão extracorporal por um especialista na coisa. E depois diz, agora vamos testá-los. Vocês vão olhar e ver, né, essa situação assim, assim, assim. E vão me dizer onde está o Saddam Hussein. Então, eles escreveram esse negócio, lacraram e entregaram pro homem. Foi só aberto depois da prisão de Saddam Hussein. O segundo tipo de visão metacorporal não pode ser adquirido por treinamento. Ocorre espontaneamente em algumas pessoas que se encontram em estado de morte clínica. No começo definia-se morte clínica como parada de atividade cardíaca e circulatória. Hoje existe algo mais, a parada das atividades cerebrais. Hoje você tem condição de observar muito melhor se estava vendo atividade cerebral ou não. Então, a morte clínica implica também a ausência de qualquer atividade cerebral identificável. Então, um paciente inerte, sem batimentos cardíacos ou qualquer atividade cerebral, desperta de repente e descreve com riqueza de detalhes o que se passava durante o seu transe, não só no quarto onde jazia, mas nos outros aposentos da casa ou do hospital, que de onde estava ele não poderia ver nem se estivesse acordado, bem de saúde e com os olhos abertos. Isso já se repetiu tantas vezes e foi atestado por tantas autoridades científicas que só um completo ignorante na matéria pode permanecer incrédulo. Os depoimentos que vêm em apêndice a esse capítulo falam por si. Então, os depoimentos são aqueles que eu mencionei. Com base neles, podemos dar por estabelecido o primeiro termo da presente equação. A consciência não está no cérebro, não é produzida pelo cérebro e nem muito menos é limitada em seu alcance pela estimulação sensorial que chega ao cérebro. Chamaria o primeiro tipo visão metacorporal imanente, ao segundo visão metacorporal transcendente. Os termos imanente e transcendente referem-se aqui não ao corpo, mas, porque ambos são transcendentes ao corpo, mas à vida do sujeito. Um tipo de visão ocorre em vida, o outro para além da vida, vida biológica. Examinando um pouco mais aqueles depoimentos, notamos que o conteúdo das visões metacorporais não se constitui de pensamentos, recordações ou premonições, mas de percepções sensíveis. Corpos, lugares, sons, odores, atuais e presentes. Não apenas têm cognição sem cérebro, mas veem sem olhos, ouvem sem ouvidos, sentem odores sem narinas e tocam objetos com mãos que estão a milhares de quilômetros. O ser humano não apenas tem cognição sensível sem cérebro, mas sem nenhuma participação do corpo. Isso destrói por completo algumas concepções consagradas sobre a relação entre os sentidos e seus objetos. Se a consciência humana pode ter a visão direta de um objeto no espaço sem precisar de olhos, cai por terra a óptica fisiológica estabelecida, segundo a qual a visão resulta exclusivamente da estimulação da retina pela reflexão da luz no corpo sensível. Onde não há um olho, não há uma retina para captar estímulos. A luz que ilumina os objetos alcança diretamente a consciência sem passar pela retina. Na velha disputa entre as teorias ópticas de Newton e de Goethe, esta última parece ter obtido sua vingança póstuma. Se o olho pode captar a luz, diz Goethe, é porque participa da natureza da luz. Mas a consciência participa dela ainda mais diretamente, de um modo que o olho se torna apenas uma extensão, um instrumento da consciência, a qual pode enxergar também sem ele em determinadas circunstâncias. Quer dizer, que isso aí, toda a óptica fisiológica vai ter que ser reestudada a partir deste fenômeno, porque essas visões remotas oferecem, nossa, não são ideias, não são intuições que o sujeito teve, são objetos no espaço, vistos fisicamente, no mesmo instante em que há milhares de quilômetros estão sendo observados por outras pessoas que estão lá vivas e presentes. Eis também porque a expressão fora do corpo deve ser abandonada. A consciência jamais esteve no corpo, mas também jamais se separa dele ao ponto de torná-lo irrelevante. No caso da visão metacorporal imanente, isso é aquela que a gente tem em vida, o sujeito sabe perfeitamente onde está o seu corpo. Caso contrário, não teria a consciência de enxergar coisas que se passam longe do alcance dele. Quer dizer, como é que o sujeito sabe que está enxergando uma coisa que está longe se ele não sabe onde ele está? Portanto, durante essa visão metacorporal imanente, o indivíduo tem consciência do lugar onde está o seu corpo. Na visão metacorporal transcendente, isso é aquela que o sujeito está morto, o indivíduo enxerga o seu corpo morto e sabe que é o seu. Aliás, este aqui é um ponto que em todos os casos de experiência metacorporal transcendente se observa. Primeira coisa que o sujeito vê é o seu próprio corpo morto. Ele vê como se estivesse de cima, o ambiente todo, e o seu corpo morto. E sabe que é o seu. Às vezes não sabe imediatamente. Tá certo? Às vezes a relação posicional entre onde ele está e onde o corpo está não é muito clara num primeiro momento. Às vezes há um sentimento paradoxal, tipo, o que é que eu estou fazendo ali? Quer dizer, o indivíduo não está consciente de que ele morreu. É isso? Mas ver o seu próprio corpo é assim, é uma constante em todas as experiências relatadas até hoje. Ora, o indivíduo enxerga o seu corpo morto e sabe que é seu. Neste caso, o corpo não está separado da consciência, pois se tornou um dado, um conteúdo dela. Como é que a minha consciência pode estar separada daquilo que é o objeto que ela está percebendo? Não existe essa separação. Então, a consciência não está no corpo, mas o corpo está na consciência. Então, não tem como você falar de consciência fora do corpo. Você vê que é um vício adquirido da terminologia científica, entre aspas, contemporânea. Aqui eu resumo um artigo que eu publiquei no Diário do Comércio. Como tem algumas alterações, eu vou ler aqui. Se você não teve nenhuma experiência de visão metacorporal imanente, nem teve a ocasião de estar clinicamente morto, para saber se então enxerga alguma coisa, há um procedimento mais simples e banal para você perceber de uma vez por todas a incorporeidade da sua consciência. Note bem, aqui eu não estou tentando provar nada, só estou tentando dar umas dicas para você perceber algo, né? Todos nós, em momentos difíceis da vida, já tentamos nos explicar a alguém que não quer ou não pode nos compreender. O olhar do sujeito desliza de um lado para o outro por trás de um véu opaco, sem atingir o foco do que pretendemos lhe mostrar. E como não tem foco, não consegue articular num quadro coerente o que lhe dizemos. Ele apreende as palavras e até frases inteiras, mas as esvazia de sentido ou lhes atribui um sentido impróprio, deslocado da situação. É uma coisa irritante, às vezes desesperadora. Também todos já vimos pessoas que, envolvidas elas próprias em dificuldades, não atinam com a encrenca em que se meteram, ou permanecem alienadas numa despreocupação suicida, ou se enervam e atemorizam, mas por motivos inventados e que não têm nada a ver com o problema real. Esses dois tipos de pessoas estão conscientes no sentido da neurofisiologia e da ciência cognitiva, mas não no sentido em que a palavra consciência tem na vida real. A consciência que essas ciências estudam é a simples capacidade de notar estímulos. Elas não podem ir além desse ponto. Não podem distinguir entre o idiota que sente frio na pele e o homem sensível a quem a visão da neve sugere num relance o contraste entre a beleza da paisagem e o perigo a que o inverno expõe os pobres desabrigados. Essa diferença, guardadas as proporções, é a mesma que existe entre indivíduos dotados de sensibilidade musical e o doente de surdez tonal. Essa expressão designa a pessoa que, embora sem sofrer nenhuma deficiência auditiva, simplesmente não consegue captar uma melodia. Ouve as notas separadas, mas não atina com a frase musical que compõe. Se o cantor desafina, o pianista toca um ré, deveria entrar num fá, ela não nota a mínima diferença. Nos casos mais graves, o doente não consegue nem mesmo entender o que é música. Não nota a mínima diferença entre os concertos de Brandeburgo e o som das doutrinas das buzinas no tráfego congestionado. A doença é esquisita, mas não rara. Segundo dados recentes, 2% das pessoas têm algum grau de surdez tonal. Victor Zuckerkandl, em Sound and Symbol, 1956, diz que essa diferença assinala a distinção específica da música, separando-a de todos os demais fenômenos acústicos. A música, em suma, tem não apenas ordem, o ruído de um motor também tem, ela tem significado, aponta para algo que vai além dos elementos sonoros que a compõem. A distância entre ouvir sons e aprender uma melodia é a mesma que há entre ouvir palavras e compreender o que dizem, ou pior ainda, entre compreender o mero sentido verbal das frases e reconhecer a que elas se referem na vida real. Para complicar ainda mais as coisas, um estudo recente que pretendia encontrar alguma explicação neurocerebral para a surdez tonal descobriu, para grande espanto dos pesquisadores, que embora as pessoas afetadas por essa deficiência não percebam uma nota errada, seus cérebros registram a diferença com a mesma acuidade com que o faria o cérebro de Mozart. Elas ouvem a música perfeitamente bem, mas a ouvem, diz os autores da pesquisa, inconscientemente. Seus cérebros percebem a melodia, quem não as percebe são elas. Zuckerkandl, que morreu em 1965, não poderia esperar que a sua teoria recebesse, meio século depois de publicado, uma confirmação tão eloquente. O que não lhe escapou foi a importância filosófica da sua descoberta. A percepção das músicas requer o mesmo tipo de compreensão necessário para você apreender uma situação dramática complexa, seja a sua própria, a do interlocutor, ou a que você lê em Hamlet, Crime e Castigo, a Montanha Mágica e assim por diante. Ora, para explicar o fato de que o cérebro registre uma sensação de frio, uma simples sensação de frio, os cientistas são obrigados a decompor esse fenômeno banal numa série de processos neurobiológicos incrivelmente complexos. Você perguntar qual é o processo pelo qual nós chegamos a sentir frio, quer dizer, desde a estimulação epidérmica até que aquilo alcança, né, o cérebro e é, por sua vez, devolvida à epiderme sob a forma de uma sensação interna, a cadeia causal é imensamente complexa. Isso vai explicar, vamos dizer, uma simples sensação física de frio. Nem esses processos estão ainda bem explicados, mas como o sonho da ciência materialista é poder reduzir a eles a consciência inteira, explicando-a como produto do cérebro, muitos adeptos do materialismo agem como se já tivessem operado a redução e fornecido para ela as provas mais cabais e irretorquíveis, daí concluindo que a consciência como tal nem mesmo existe. É apenas uma função cerebral, entre outras. Isso é charlatanismo, evidentemente, mas as fontes que inspiram vêm de ainda mais baixo do que o charlatanismo puro e simples. Notem bem, além daquela diferença assinalada pelo fato da surdez tonal, a consciência tem ainda um segundo traço distintivo que a separa de qualquer outro fenômeno conhecido no universo. Não importa do que você esteja falando, o milagre da linguagem abstrata permite que você se refira aos objetos não só sem necessidade que eles estejam presentes fisicamente, mas sem necessidade que você pense neles como coisas reais. Você pode até substituir o mero conceito abstrato deles por um sinal algébrico e continuar raciocinando a respeito, sem nem se lembrar dos seus correspondentes reais, seguro de que no fim do raciocínio, se formalmente correto, você encontrará conclusões que se aplicarão tintim por tintim a esses correspondentes. Se não fosse isso, não poderiam existir computadores, muito menos poderia existir álgebra. No entanto, nada de parecido se dá com a consciência. Você não pode falar dela sem que ela esteja presente em ação naquele mesmo momento. Note bem, isso torna a consciência um objeto totalmente diferente de qualquer outro. qualquer objeto, vamos dizer. Até o próprio Deus pode ser referido como uma coisa externa ou hipotética. Mas não há nenhuma maneira de você se referir à sua consciência sem que ela esteja presente e fazendo exatamente isso naquele mesmo momento. Então, isso quer dizer, a consciência não pode jamais ser objeto. Ela é sempre um aspecto executivo, agente do próprio sujeito falante. O verdadeiro discurso sobre a consciência tem, ao contrário, o dom de intensificar a consciência no instante mesmo em que raciocina a respeito dela, como uma luz que, tão logo acesa, acende uma série de outras automaticamente e ilumina o recinto inteiro. Este é o sentido em que se fala de consciência na vida real. Então, você veja, se você está falando de uma pessoa que não está te entendendo, ela está consciente. Ela só não está consciente daquilo que você está falando. Ela está consciente de que você está falando, mas não do que você está falando. Né? Então, neurobiologicamente, não há nenhuma diferença identificável entre essas pessoas, como não há nenhuma diferença entre o sujeito que apreende uma melodia e aquele que capta as notas separadamente, mas não capta a frase. Né? Esse discurso exige que a presença do falante consciente exige a presença do falante consciente e responsável, que se assume como presente no ato mesmo em que discorre. Se em contrapartida você reduz a consciência a um fenômeno genérico do qual possa falar como coisa externa, o objeto escapa instantaneamente do seu horizonte de consciência e você não está mais falando sobre a consciência efetivamente existente, mas só sobre algum mecanismo, um aspecto dela em particular, perfeitamente inexistente em si mesmo. Consciência no sentido forte da palavra é autoconsciência atual, responsável, é algo que só pode existir no indivíduo real, presente e atuante. Consciência genérica, abstrata, é um puro fetiche lógico. Muito bem. Mas, se não há diferença entre o cérebro de quem apreende e de quem não apreende melodias, como não há diferença entre a atuação cerebral do sujeito que está meramente ouvindo você sem entender, e daquele que está entendendo em profundidade, é lógico que quem apreende essas melodias não é o seu cérebro, é você. Eu dizer-lhe isso não é de muita valia. Você tem de dizê-lo a si mesmo para poder entender o que vou lhe explicar em seguida. Diga, portanto, com toda a consciência, ele está dizendo uma obviedade. Quem ouve e compreende melodias não é o meu cérebro, sou eu. Repita, por favor, sou eu. Né? Uma vez que você tomou posse desse dado, o passo seguinte é perguntar qual o preciso sentido que a palavra eu tem nessa situação. Mas eu também não é uma palavra como a maioria das outras. Não se refere a um ato, a um objeto definido, pronto, acessível à experiência comum. Você não a emprega só para designar uma pessoa, você mesmo, mas para reconhecer-se nela. Isso nem sempre é fácil. Imagine, por exemplo, a frase que a gente já ouviu milhares de vezes: naquele momento eu não era eu mesmo. Você aí é ao mesmo tempo o sujeito da ação narrada e o sujeito que nega a autoria moral da ação. Ou nega a responsabilidade pela ação. Por exemplo, quando você estava bêbado, né? Digo, quem foi? Quem era que estava bêbado? Era você. Quem foi que agiu assim? Foi você. Ah, mas é como se dissesse, não era eu inteiro. Eu estava desprovido de uma parte essencial das minhas funções que me tornaria o responsável pelo ato. Né? Então aí você se desdobrou, vamos dizer, num eu agente físico e num eu agente moral. E esses dois estão em conflito e você não consegue articular um com o outro. É esta impossibilidade de articular que você está designando naquele momento com a palavra eu. Então você vê que não se trata de um objeto, evidentemente, né? O que você quer dizer é que a ação não proveio daquele núcleo pessoal que você reconhece como seu, mas de algum fator desconhecido, inconsciente, como que uma força externa que o tivesse invadido e dominado por instantes. Né? Você pode dizer esse fator externo, você pode chamar bebida, foi a droga, tá certo? Ou você estava num estado hipnótico, foi alguma coisa que não era você. Note bem, para você ter a impressão de que quem agiu não foi você, não é preciso que nada de fora tenha entrado. Basta que você tenha sido privado daquela função que executivamente assume a autoria moral do ato na hora de cometê-lo. Então, como você está privado desta parte que se assume, desta parte responsável, a outra parte lhe parece ser externa, ou ser um não-eu. Então você vê como a palavra eu designa um negócio complicado. É evidente que em tais circunstâncias você não está usando a palavra eu como signo de algo conhecido, mas como instrumento de sondagem de uma diferença cuja fórmula precisa lhe escapa. Quando aqui pergunto, portanto, pelo sentido que a palavra eu tem no momento em que você se assume como sujeito consciente de um ato de conhecimento, estou perguntando tão somente pelo que você sabe de você mesmo com certeza. Estou perguntando pelo conteúdo do seu autoconhecimento. Então, qual é o conteúdo do seu autoconhecimento nos instantes em que você usa a palavra eu sem este problema que eu estou mencionando? Ou seja, a palavra eu com pleno conhecimento daquilo que você está falando. Nessa perspectiva, o primeiro e mais óbvio sentido é aquele que a palavra eu tem quando você se recorda de algo que fez, de algo que sentiu, de algo que lhe aconteceu. Nesses momentos você não precisa pronunciar a palavra, nem mesmo em voz baixa, mas tenha clara consciência de quem é o sujeito da ação, você mesmo, né? Por exemplo, você se recorda de que em um certo momento você sentiu medo. Você não precisa usar a expressão eu senti medo. Você pode dizer, por exemplo, a situação era muito temível. Mas é claro que o eu está subentendido, você está subentendendo que o sujeito, tá certo, desse estado era você mesmo. Note que nunca, nunca em tais circunstâncias lhe aconteceu de confundir-se com um outro. Né? Sempre que você se lembra de algo que você sentiu, de algo que você fez, de algo que lhe aconteceu, você sabe que é você. E você nunca pensa que você é um outro, a não ser que você seja um esquizofrênico. Porque exatamente esquizofrênico é isso, ele perdeu esta função. Mas então vamos descontá-los. O caso do esquizofrênico a gente pode estudar mais tarde. Né? Mas o esquizofrênico às vezes fica persuadido de que ele é você. Tá certo? Ele, por exemplo, ele boceja e diz que você bocejou. Sua memória pode falhar em mil e uma situações diferentes. Pode até mesmo apagar, como de fato apaga, acontecimentos, sensações, endereços, nomes, o diabo. Mas quando você se recorda claramente de ter feito, sentido, desejado ou pensado algo, sempre se recorda disso como ação sua, como estado seu, como experiência sua, jamais de um outro. Aliás, o recordar-se é precisamente saber que foi você. Né? Não há aí a menor possibilidade de confusão. A nitidez do fato recordado é diretamente proporcional ao senso de identidade entre a pessoa que recorda e o sujeito das ações recordadas. Na verdade, a recordação é essa identidade. Quer dizer, no instante da recordação, você se identifica com o sujeito da ação ou do estado que você está recordando. Um segundo sentido é o que a palavra eu tem quando você a usa para dizer o que deseja, pensa ou sente no preciso momento em que o diz. Por exemplo, você diz, fulaninha, por favor, vai buscar um café para mim. Então você não usou a palavra eu, é? Você usou o mim, o pronome indireto. Mas quer dizer, a referência que está dada é você, quer dizer, é você que deseja o café e você está expressando esse desejo. Né? Aí o pronome pessoal pode vir implícito, embutido invisivelmente numa ordem ou pedido. Quando você profere essa ordem ou pedido, não usa geralmente a palavra eu, mas está obviamente se referindo a você mesmo como fonte da mensagem. Um terceiro sentido aparece quando você fala de você mesmo a terceiros. A faixa do que eles sabem de você ou do que você pode comunicar a eles sobre a sua pessoa é somente um recorte ínfimo dentro do conjunto do que você sabe sobre você mesmo na solidão da sua consciência. Não que seja necessariamente falso ou fingido. Por mais sincero que você seja, não pode dizer tudo o que sabe de si próprio. Tem de selecionar. A seleção cria certas figuras constantes, e mais ainda, você seleciona diferentemente conforme você está falando para pessoas diferentes. Você não vai falar as mesmas coisas para o seu filho de 3 anos, para a sua mulher, um amigo de 20 anos, ou para um cara que você acaba de conhecer, ou para uma pessoa a qual você está pedindo emprego. Não são as mesmas informações que você transmite. Todas elas se referem a você, mas você sabe que elas não são o conjunto. E você sabe que este conjunto, embora esteja claro para você, né, Estar claro não quer dizer que tudo que está dentro de você é claro. Né? Está claro que é seu. Está claro que é parte do componente sua, mas não quer dizer que no conteúdo esteja tudo claro. Ao contrário, você pode ter grandes enigmas sobre você, mas você sabe que esses enigmas são seus. Não é isso? A seleção cria certas figuras constantes, papéis sociais, que você apresenta costumeiramente nos diversos grupos e ambientes que frequenta, podendo haver diferença maior entre as várias figuras, conforme o grau de intimidade, as convenções vigentes em cada meio social e os objetivos da convivência. De modo geral, todos temos um controle suficiente dos vários papéis que desempenhamos e sentimos ter cometido uma gafe quando nos comportamos num determinado meio de maneira que seria mais apropriada em outro. Eu vou denominar esses três sentidos da palavra eu. Primeiro, o eu histórico. Segundo, o eu executivo. Que está tendo aula agora é o eu executivo. Né? Terceiro, o eu social. Existe uma série de interpenetrações entre esses três eus, tá certo? Então, aqui termino o texto, eu vou prosseguir a explicação oralmente. Né? E depois passá-la por escrito. Esses três eus estão em um permanente intercâmbio, eles passam informações uns aos outros. Mas é fácil você perceber que os três são produto de uma construção mental. Quer dizer, o eu histórico é o conjunto das recordações que você aceita como suas. Todos nós temos blocos inteiros de memória que desapareceram. Não é isso? Existe um texto do Samuel Beckett, eu creio que eu já mencionei aqui, em que está um sujeito deitado, doente, aparentemente moribundo, e aparece uma figura, meio de sonho, conversando com ele e tomando satisfações. Então, essa figura é como se fosse a própria consciência dele. E a figura pergunta para ele: você estava conscientemente presente na hora do seu nascimento? E ele fala: não. Então, como é que você sabe que você é você? Ora, é evidente que você é você, né? Mas você não estava conscientemente presente lá, então você não é testemunha do seu próprio nascimento. Isso significa o quê? O seu nascimento não é um dado da sua consciência, embora ele exista. Então, aí nós vemos o seguinte, que existe uma diferença, existe um abismo entre o que você realmente é, entre você como pessoa existente, né, e os três eus que eu acabo de mencionar. Né. Nenhum dos três, nem o seu eu histórico, nem o seu eu executivo presente, nem o seu eu social, esgota a sua realidade de ser humano efetivamente existente. Né. Então, vamos chamar esse quarto eu de eu substantivo. Se o eu substantivo não existe, ele não poderia, o que não existe, não pode agir, né? E não pode ter propriedades. Se você não fosse nada, se não existisse o eu substantivo, não haveria nem eu histórico, nem eu executivo, nem eu social. E, no entanto, este eu substantivo, ele é desconhecido. Você só conhece partes dele. Essas partes se subdividem exatamente nessas três. Não adianta apelar para um negócio de inconsciente, tá certo? Então, se você fala consciente e inconsciente, você está dividindo as coisas conforme o seu conteúdo de consciência. E um inconsciente, por definição, não pode ser permanente, ele não pode ser uma coisa substantiva. Né? Porque você pode tomar consciência de uma coisa que você não tinha consciência antes. Então, o seu inconsciente já mudou. Não é isso? Então, o inconsciente não é uma parte, não é um aspecto. Inconsciente é apenas um estado, uma função. Né? Inconsciente é aquilo que você ignora num determinado momento. Seja por ignorância natural, como, por exemplo, você ignora o seu próprio nascimento. Você sabe dele. Né? Até na autobiografia do Chesterton, que é uma maravilha, né? Ele diz, como eu sou um sujeito incrédulo, acredito em tudo que me dizem, eu declaro que eu nasci no dia tal, tal, tal, tal, tantas horas, porque assim me contaram. Então, A noção de consciente e inconsciente, ela só vale se ela for atenuada com esse reparo de que, vamos dizer, são funções e posições recíprocas em permanente mudança, e não estados, não coisas reais. Né? Um sujeito que trabalha com a psicanálise, por exemplo, eu me lembro de ter lido no livro do Dr. Gérard Mandel, que é um grande psicanalista francês, ele diz que depois de ele ter trabalhado anos a fio com pacientes no divã, ele tem a impressão de que o inconsciente é uma pessoa real, você está entendendo? Que tem lá as suas intenções, as suas elucubrações, suas espertezas, etc, etc. Mas é apenas uma impressão derivada do hábito. O inconsciente jamais pode ser uma realidade substantiva. Se fosse, isso tornaria impossível o próprio processo analítico, que consiste em quê? Transferir as coisas do inconsciente para o consciente. Está entendendo? Então, embora esse analista ele tenha essa impressão, o próprio livro dele mostra que essa impressão é falsa. Então, a famosa regra do Dr. Freud, onde houver id, haverá ego. Quer dizer, o id está continuamente se transformando em ego, e quando não se transforma, vem o psicanalista e ajuda a transformar. Então, eu não estou falando aqui de consciente e inconsciente, eu estou dizendo o seguinte: você sabe que você tem um eu histórico, por quê? Porque você se lembra de ter feito, sentido, pensado, várias coisas. Existe um eu executivo que está presente aqui agora, claro que está presente, senão você não estaria assistindo a aula. E existe um eu social, aliás, um eu social que se subdivide em vários papéis sociais. Note bem, o eu social não tem nada a ver com hipocrisia, com falsidade, tem apenas a ver com a seleção das comunicações que são possíveis para várias pessoas. A possibilidade da hipocrisia do fingimento, ela existe porque existe o eu social, senão seria impossível. Mas também, vamos dizer, é através do eu social que você estabelece relações autênticas, verdadeiras com outras pessoas. Então não há nenhuma valoração implícita nesse negócio. Eu não estou dizendo que eles sejam irreais, todos eles são reais. Só que eles são reais enquanto criações da sua consciência. Ora, mas você sabe que você não é uma criação da sua consciência. Então, se não existisse um eu substantivo por baixo desses três, os três não poderiam existir e muito menos poderiam se articular entre si. E, no entanto, esse quarto eu, o eu substantivo, você sabe que ele está presente, ele sempre esteve presente. Mas não há o que você possa dizer dele. Tudo que você disser dele, bom, você tem que transformar primeiro em eu histórico. Não é isso? Quer dizer, você vai falar do seu eu substantivo não em si mesmo, mas, por assim dizer, pelo resíduo de memória que ele deixou, ou por um raciocínio retroativo que você faz. Por exemplo, se eu estou aqui é porque eu nasci, embora eu não me lembre de ter nascido. O meu nascimento não faz parte do meu eu histórico, a não ser por depoimento de terceiros, que eu, como Chesterton, integro, num ato de confiança, integro no meu eu histórico. Ora, mas se desses quatro, só o que existe realmente em si mesmo, e independentemente do que você faça ou deixe de fazer, é o eu substantivo, do qual você não pode saber nada diretamente, a não ser através desses três eus. No entanto, é a existência deste eu substantivo que transmite sua substância de realidade aos outros três. O eu histórico não pode ser verdadeiro em si mesmo, ele só pode ser verdadeiro com relação ao sujeito existente. O eu executivo, mesmíssima coisa, e o eu social, mesmíssima coisa. Então, existe um eu substantivo. Esse eu pode ser um mistério, para você mesmo, embora você o carregue 24 horas por dia. Então, a existência do eu substantivo, para mim, é a coisa mais evidente e mais necessária do mundo. E ele não tem nada a ver com o penso, logo existo, do René Descartes. É exatamente o contrário. não é que eu penso e do meu pensamento eu concluo a minha existência. Eu sempre soube da minha existência. Né? E quando eu começo a pensar, eu estou executando apenas uma das funções que me cabem. Eu, além de pensar, eu também respiro, como, durmo, sinto, etc, etc, etc. E sempre estive fazendo isto. Né? E o pensar, inclusive, é uma atividade que pode ser exercida no sentido automático e quase inconsciente durante muitos anos antes que você tome consciência de que está pensando. E você não vai me enganar que você só percebeu que existia no momento que você percebeu que pensava. É? Eu me lembro que um dos meus filhos, o Thales, uma vez chegou para a mãe e disse: mãe, às vezes eu estou falando uma coisa, mas não é que eu estou falando, é só dentro da minha cabeça. E daí ela falou: pois é, isso chama-se pensar. Ele disse: você também faz isso? Então, você vê, ele, naquele instante ele tomou consciência de que ele pensava, mas não vai dizer que ele antes não sabia que existia. Tá? Então, não é através da tomada de consciência do pensamento que nós tomamos consciência da nossa existência. Nós temos consciência da nossa existência. Não sei como, né? Essa consciência, quer dizer, é inerente à própria existência. Por quê? Porque nós não existimos como pedras, como minhocas, como porcos e espinhos, mas como seres humanos. E existir como ser humano é ter uma consciência humana. Então, é claro que a efetivação subjetiva dessa consciência pode ser, às vezes, obstaculizada, pode ser problemática, tá certo? É, como, por exemplo, no famoso caso dos meninos lobos, né? Crianças que foram perdidas e foram amamentadas por uma loba. Né? O leite da loba tem esta capacidade de que ele é perfeitamente adequado ao ser humano. O leite das macacas também, mas a primeira vez que a sua mãe subir na árvore, você vai cair e você vai morrer. Então, não pode ser criado por um Tarzan, não pode existir. Mas o menino lobo, Mogli, o menino lobo, pode existir. Então, essas pessoas não recuperam jamais a condição humana. Quer dizer, ficam se comportando como lobos. Mas, note bem, elas não perderam a capacidade de ter a consciência humana. Né? Eles simplesmente não têm como efetivá-la, mas a capacidade está lá de qualquer maneira. Então, a existência do eu substantivo é, por um lado, uma coisa bastante óbvia. Aconteceu algum treco aqui. Eu não sei se parou tudo ou parou só aqui. A transmissão continua normal? Então, um minutinho que deu um problema aqui. Um momento, enquanto o Alessandro ajeita aqui, eu vou aproveitar para ir ao banheiro. Então, voltando. A existência do eu substantivo é uma coisa absolutamente inegável e embora nós só possamos obter dela uma prova indireta e por negação, quer dizer, nós mostramos a impossibilidade de que ele não exista. Tá certo? Ou seja, você tem que ser algo para você poder ter determinadas propriedades. Aqui não existe, não tem propriedades. E essas três propriedades que eu estou mencionando aqui, o eu histórico, o eu executivo e o eu social, seriam absolutamente inviáveis se você não existisse como um eu desde muito antes. Ao longo da história, a filosofia, os filósofos tentaram muitas vezes discutir este problema, porém tomando como ponto de partida ou o pensamento ou as sensações e procurando ver se por trás dessas funções e desses estados existiria algo de substantivo. Por exemplo, são clássicas as objeções de David Hume, né? David Hume diz que quando eu tenho sensações, por exemplo, né, a existência das sensações é manifesta, você sente as sensações. Ele diz, mas eu não tenho nenhuma prova de que por trás delas existe um eu que esteja sentindo isso. Né? Quer dizer, eu percebo somente as sensações. Mas não sei se vocês percebem que esta frase é autocontraditória. Quando ele disse, eu não percebo nenhum eu por trás, né? Eu digo, ah, se você tivesse somente as sensações, você não poderia dizer que você as teve. Né? Então, este é um caso extremo de paralaxe cognitiva, onde o enunciado, o próprio fato da frase ter sido enunciada, prova que o conteúdo dela é falso. E, no entanto, Hume não mostra a menor consciência de estar dizendo uma enormidade. Como é que ele consegue fazer isso? Ele consegue fazer isto porque, no instante de montar o seu raciocínio sobre as sensações, ele faz abstração de quem está montando aquele raciocínio. Então, ele está, ao mesmo tempo, fazendo algo e apagando a pista do sujeito executivo que fez, que foi ele mesmo. Não é isso? Quer dizer, como é que eu poderia examinar as minhas sensações, ou a minha memória, ou o meu pensamento, se eu nada fosse além deles? No instante mesmo em que ele enuncia esta frase, ele está afirmando taxativamente a diferença que a frase nega, que é a diferença entre pensar e existir. É? Para pensar é preciso existir, evidentemente. E para recordar os pensamentos é necessário continuar existindo. Mas eu posso fazer a abstração desta continuidade da minha existência temporal e raciocinar como se os pensamentos aparecessem por si mesmos. Então, este é um caso, vamos dizer, de separação entre a consciência pensante e a consciência agente. É, ou, se quiserem, entre o eu histórico e o eu substantivo. E isto é exatamente o miolo da paralaxe cognitiva, quer dizer, é evidente que é um estado patológico. Né? Então, mais tarde, houve psicólogos e antropólogos que tentaram explicar, vamos dizer, a existência do nosso eu, vamos dizer, como fruto, vamos dizer, do treinamento recebido pela sociedade. Quer dizer, a sociedade, entre aspas, que eu não sei o que seja, porque é um elemento, evidentemente, a existência da sociedade ou da estrutura social não é um elemento intuitivo, é um elemento que eu tenho que captar através de construções intelectuais muito complexas, teria, então, este poder de impor às pessoas uma identidade permanente. Eu digo, mas como eu posso impor uma identidade permanente a quem não tenha nenhuma? Como é que o sujeito vai saber que a identidade dele é dele? Como é que ele não vai esquecer no dia seguinte? Você pode dizer, é continuidade da memória? Eu digo, sim, mas a continuidade da memória se refere a quê? Qual é o objeto dela? Se não houver um objeto, um sujeito que permanece o mesmo entre dois atos de memória, eu não posso conectar um com o outro. Portanto, para onde quer que nós nos voltemos, a existência do eu substantivo por baixo do eu histórico, do eu social e do eu executivo, continua uma realidade patente. No entanto, o eu substantivo, ele pode ser reconhecido como existente, mas ele não pode ser pensado. Tão logo, ele é objeto de pensamento, ele se torna objeto de pensamento, ele se torna eu histórico. E, portanto, ele passa a existir só como pensamento. Mas enquanto você está fazendo isso com o seu eu substantivo, ele continua existindo por baixo disso. Então, o eu substantivo não pode ser pensado, mas, curiosamente, ele pode ser conhecido. E você o conhece, senão você não poderia pensá-lo. Então, aí torna-se necessário reconhecer a existência de um modo de conhecimento que não é pensado. E é o que eu chamo conhecimento por presença. É assumir a presença. Está entendendo? Como praticamente toda a tradição filosófica do Ocidente consiste só em examinar pensamentos, sobretudo a tradição moderna, tá certo? Então, a existência do eu substantivo foi colocada em parênteses. Por quê? Porque não o encontrar dentro de todo o repertório dos pensamentos humanos e das sensações humanas e da memória humana, não encontraram o eu substantivo, né? Por quê? Porque ele não pode ser encontrado ali. Só que a filosofia moderna, como não encontrou aqui dentro da esfera que ela está acostumada a examinar, ela diz, então não existe. Ou é fruto de alguma outra coisa, é fruto de houve gente até que diz que é uma imposição gramatical, quer dizer, lhe impuseram uma pessoa verbal. Né? Eu digo, mas impuseram a quem? Se eu não estava lá, como poderiam me impor o que quer que fosse? Né? Então, a existência dessa modalidade não mental de conhecimento. Não é nem mental e nem é física. Esta é a verdadeira dimensão de realidade. Vocês não podem esquecer que mental, físico, etc., etc., são somente distinções que o nosso pensamento impõe à realidade. Mas se não existisse a realidade, muito menos existiria o meu pensamento e muito menos eu poderia impor a ela qualquer divisão que fosse. Então, todo o nosso mundo mental, todo o nosso mundo das sensações, pensamentos, memórias, recordações, de toda a filosofia, toda a ciência, etc., etc., etc., não são nada mais, senão distinções e diferenciações que eu impus dentro de uma realidade existente. Qual é essa realidade existente? Eu mesmo, em primeiro lugar. Quando eu digo, o seu eu pode ser conhecido, você sabe que ele está presente, você sabe que ele é você, você sabe que ele é a realidade por baixo de todos os seus pensamentos, porque os pensamentos mudam, as sensações se vão, até as células do seu corpo se vão, e você continua tendo, vamos dizer, a mesma presença de eu substantivo. Quando eu digo, isso pode ser conhecido, mas não pode ser pensado, não pense que isto vai tornar esse eu substantivo uma categoria muito estranha para você, porque o mesmo se aplica a qualquer pessoa que você conheça. Claro que você pode pensar nas pessoas, mas o que você conhece delas em pensamento não é elas, é simplesmente algo que você recorda delas. O que você conhece delas por sensação física não é só o que você está vendo agora. Porque você está atento, quando você encontra uma pessoa que você conhece, sua mãe, seu namorado, sua mulher, seu filho, você o reconhece como um eu que está presente na sua totalidade. E este eu, você não pode apreender nem por pensamento, nem por sensação, nem por coisa nenhuma. Mas se você não apreendesse este eu, você não reconheceria a pessoa duas vezes. Não é pela semelhança da imagem física. Porque, por exemplo, se a pessoa fica louca, fica esquizofrênica, você sabe que ela não está mais ali. Está faltando algo fundamental. Então, o ser humano pode ser, todo e qualquer ser humano pode ser conhecido por outro, mas não pode ser pensado. Você pode pensar a respeito da pessoa, mas você não pode pensar a pessoa. Se você a pensasse, ela se tornaria inteiramente um dado da sua consciência, um produto da sua elaboração mental, e ela cessaria de existir como tal. Então, o eu, tanto o nosso eu substantivo quanto o conhecimento que nós temos de qualquer pessoa é que nos dá a dimensão de um treco chamado existência. Note que tudo o que nós pensamos, tudo o que nós pensamos e conhecemos são essências. Essências e propriedades, etc, etc. Mas e existência? Né? Nem mesmo a percepção sensível atual me dá informação de existência. Porque qualquer percepção sensível se refere somente aos dados que estão presentes aqui. Portanto, também é um conteúdo de consciência meu. Tudo que eu sinto, penso, lembro, etc. É tudo conteúdo de consciência meu. Hã? Então, o que é que me garante que tudo isto existe efetivamente? E não é apenas um pensamento meu. É porque eu também existo para mim mesmo como algo que é mentalmente inacessível. E eu sei disso. Vocês estão acompanhando? Quer dizer, o conhecimento de existência chega ao conhecimento da minha própria existência. Chega a mim não como uma informação dos sentidos, que informação dos sentidos é apenas um estado mental meu. Chega não apenas através da minha memória, tá certo? Mas chega através dessa modalidade não mental de conhecimento, que é o conhecimento por presença, que está subentendido por baixo de todo o conhecimento, por pensamento, por memória, etc, etc, etc. Essa dimensão de existência, ela foi tão esquecida ao longo da filosofia moderna que no século XX houve uma reação chamada existencialismo, tá certo? Que diz que a existência é tudo, mas daí tiraram conclusões erradas também. Quer dizer, o que eu estou falando não é existencialismo, é outra coisa completamente diferente, né? Mas o existencialismo pode ser todo ele explicado como uma reação tardia e inapropriada ao esquecimento da dimensão existência. Quer dizer que durante séculos a filosofia só não fez nada senão examinar pensamentos humanos, fazendo abstração da existência ao ponto de declarar como Hume que ele próprio não existe, existe apenas as suas sensações, seus pensamentos, etc, etc. Tá certo? Então, os pensamentos, sensações, são todos descontínuos. E existência é uma coisa que é contínua no tempo. Não se pode falar de existência instantânea. Uma coisa que dura, existisse por um fragmento infinitesimal de tempo, não existiria de maneira alguma. Quer dizer, existência é persistência no tempo. Persistência absolutamente imutável. E é necessário que exista esse fundo imutável para que as mudanças possam ocorrer a algum sujeito. É este eu substantivo, né? É ali que você encontra a experiência de imortalidade. Ali você entende que este eu substantivo, a partir do instante que ele existe, ele não tem como ser suprimido. Por quê? Porque ele está por baixo de todas as mutações e está, inclusive, por baixo da suprema mutação, que é a morte. Tanto está que, nesse estado de morte clínica, o eu substantivo permanece. Estão entendendo? Então, às vezes a pessoa pergunta, não, mas eu não estou entendendo direito. Bom, você não vai entender isso direito enquanto você tentar apreender isso por pensamento. Não é possível pensar isso. Isso só pode aceitar. Você pode assumir, por assim dizer, a responsabilidade, né, de saber que você existe substantivamente. Né? Ora, com isso eu vou passar a responder uma pergunta aqui. André Marca. Sobre esse tema da alma imortal, não sei se compreendo bem o que o senhor está expondo. A alma carnal representa sensações e apetites, algo do intelecto, mas não o nous e a vontade. E a alma imortal representa o intelecto, a gente, o nous e a vontade? Não. A resposta a todas as perguntas é não sei. é que você está tentando converter esta explicação numa outra terminologia que não foi feita para ela. Né? Toda esta terminologia desenvolvida pela filosofia clássica e escolástica, ela se destina, vamos dizer, a descrever a estrutura do ser humano a partir, vamos dizer, do fato da alma carnal e dos seus estados interiores. Né? E eu não estou partindo da existência de um negócio chamado alma carnal, estou partindo de uma coisa muito mais básica. Né? Note bem que em toda essa explicação, eu não usei uma única vez a expressão carnal e espiritual. Porque a diferença do carnal e do espiritual só existe, meu filho, partindo do carnal. Que é exatamente o que eu não fiz. Então, eu não creio que seja possível descrever este fenômeno que eu estou descrevendo com estes outros conceitos. Mesmo porque o que eu estou fazendo é uma descrição de experiência. Por isso mesmo não pode ser uma demonstração. Mas aí ele pergunta, alma imortal é que vai para o inferno? Porque aquilo que o senhor chama alma carnal, eu narrativo social, só existe neste mundo e, portanto, não define a salvação da nação? Sim, é claro. Se a alma não... Como que a parte carnal poderia ir para o inferno se ela morreu? Morreu, você não tem mais aquele corpo. Então, aquilo não tem mais como... Não pode sofrer ação nenhuma. Tá certo? Mas o eu substantivo, sim, este vai. Tá certo? O eu substantivo, você pode chamá-lo de alma imortal. Daí ele pergunta, a alma carnal também não faz escolhas, porque ela não tem vontade, ela apenas segue as paixões e os apetites. Eu digo, você precisa ver que a alma carnal não existe. A alma carnal é um aspecto do seu eu substantivo. Né? É um aspecto que vigora durante a sua vida biológica. Ela não é uma outra coisa, ela não é uma outra pessoa, ela não é um outro ente. Ela é apenas uma função. Né? Agora, Deus, por mais onipotente que seja, não poderia punir uma função, ele tem que punir um sujeito. E o único sujeito que existe é o eu substantivo. Então, somente este pode ser, vamos dizer, para raciocinar teologicamente, objeto de salvação da nação. Então, para aqueles, vamos dizer, que têm uma perspectiva religiosa, então, você pode tirar o cavalo da chuva. É o seu eu substantivo que pode ser, vamos dizer, sofrer a salvação da nação. O outro não pode sofrer de maneira alguma. Agora, o outro, ele só é uma função temporária. Então, também precisa ver que todos nós, existe um ditado russo que diz, um só idiota é capaz de fazer mais perguntas do que 60 sábios poderiam resolver, tá certo? Responder. Então, isso acontece dentro de nós. A parte nossa que faz perguntas é a parte que tem angústia, que tem medo e que deseja segurança. Não a parte que deseja efetivamente conhecer. Né? A origem das nossas perguntas nem sempre é uma curiosidade cognitiva efetiva. Em geral, é apenas a busca de um alívio para angústia, para medo. Né? E neste estado, bom, esse estado não é o mais apropriado para a busca de conhecimento. Embora Aristóteles diga que o conhecimento começa com o espanto, ele diz, bom, mas se o espanto não passar, você não vai conseguir conhecer nada. Quer dizer, ele nasce de uma meditação retroativa sobre algo que o espantou, mas se continuar espantando, você vai ficar assustado demais para você poder examinar a realidade como ela é. Então, aos poucos é necessário que a nossa máquina de perguntar se cale e entre em ação a máquina de admitir a verdade. A verdade não é conhecida. Kant dizia, nós temos que interrogar a natureza, interrogar o objeto como um policial interroga a testemunha. Eu digo, assim você não vai conhecer nada, porque você vai obter dele as respostas que você quer. Você vai forçar o bicho a falar. Você chega lá, enche o prisioneiro de porrada, né? É aquele negócio do policial brasileiro no concurso de polícia que venceu porque soltava um coelho e tinha que achar o coelho mais rapidamente. Então, né, a polícia americana achou em 20 minutos, a inglesa achou em 10 minutos, etc, etc. Mas o brasileiro achou em 2 minutos. Abriu uma caixa, tinha lá um porco espinho, aterrorizado, e o porco espinho diz, eu confesso, eu sou o coelho, eu sou o coelho. Então, o método do Kant resulta nisso, você obriga o coelho, aterroriza o porco espinho e ele diz que ele é um coelho. Então, agora, às vezes é melhor perguntar quem que você é, o que que você é, né? E esperar que o objeto diga, seja o objeto humano ou seja qualquer outro objeto. Então, é isso que eu chamei a contemplação amorosa, quer dizer, você não encarar o objeto como quem o interroga, assim como um polícia, mas como quem quer ouvi-lo. Né? Quem tem, vamos dizer, amor pela existência daquele objeto, quer que ele seja ele mesmo e quer que ele se declare. Tá certo? Então, é por este método que eu estou obtendo estas coisas. Não é espremendo e perguntando. Né? É esperando que a realidade fale por si. Então, isso eu chamo método da confissão ou método da admissão. Né? Então, é evidente que se nós queremos imediatamente uma resposta a todas as questões teológicas que podem surgir a partir daí, nós vamos ficar numa confusão do diabo. Não se trata disso. Talvez dessas perguntas tenham resposta, mas não já. Né? Porque quem diz que essas perguntas são adequadas ao objeto? É necessário esperar que ele diga. Nós estamos aqui reconhecendo um fato e não proclamando uma doutrina. Para passar do reconhecimento do fato a uma doutrina, especificamente uma doutrina teológica, e os passos são muitos e bastante complicado. Porém, algumas coisas são bastante óbvias, como, por exemplo, somente o eu substantivo, a alma imortal, pode ir para o céu. Se existe um céu e um inferno, somente ele pode ir para lá. Não é isso? Segundo, a alma carnal não existe enquanto tal. Existe somente como uma função temporária do próprio eu substantivo. Né? Senão, nós teríamos que voltaríamos de novo ao vício linguístico do dentro do corpo e fora do corpo. Não é isso? Quer dizer, o corpo é uma função, ele está colocado dentro do eu substantivo. E é uma função temporária. Tá certo? Então, só pode ser entendido como tal. Ele não é a sede onde acontece nada. Quer dizer, esses experimentos de morte clínica, eles mostram isso da maneira mais patente. Por quê? Porque o que o sujeito apreende nesse momento são sensações físicas. O sujeito vê, ele enxerga coisas, pessoas, lugares, que existem e que estão sendo observados no mesmo instante por outras pessoas que estão vivas e acordadas. Ou seja, não é um estado mental dele. Como pode haver estado mental sem atividade cerebral? Tudo que é mental é cerebral, meu filho. Então, isto aqui não é mental, isto é existencial. E por isso mesmo, só acontece no estado de parada da atividade cerebral. Então, não é um estado mental. Agora, nós estamos tão habituados a olhar tudo pelo lado mental que nós voltamos a colocar a questão nesses termos uma vez, duas vezes, mil vezes, e mil vezes o objeto vai me dizer, não é assim, meu filho. Você conhecer o seu eu substantivo mentalmente, ou a sua alma imortal mentalmente, é tão impossível quanto conhecer uma pessoa mentalmente. Se você reduz uma pessoa a um conteúdo da sua consciência, o que você está conhecendo não é ela, é um pensamento que você teve a respeito dela. Ora, na vida diária nós temos essa experiência mil vezes. A diferença de pensar numa pessoa e encontrá-la. Veja, a presença física basta para isso? Não. A pessoa pode estar na sua frente, tá certo? E você não tem consciência dela como pessoa. Mas às vezes você tem. Então você entende que ela é um centro executivo, agente, que ela é um eu substantivo separado do seu, distinto do seu. E que ela usa a palavra eu com o mesmo direito que você usa. Ou seja, ela está investida de existência real. É só assim que você conhece um ser humano. O resto você pode conhecer estados dela, tal como você os recorda, pensamentos, circuitos mentais dela, mas não, isso não é ela. O conjunto do que você pensa sobre uma pessoa, vamos dizer, é um grão de areia no oceano comparado com a pessoa real. Daí ele pergunta, quando Cristo diz ama teu próximo como a ti mesmo, quer dizer que em primeiro lugar é preciso cuidar da alma imortal, como recomenda Sócrates na Apologia, pois só a alma imortal que é capaz de verdadeiramente amar o próximo, é lógico, pois é só ela que existe. É? A alma carnal, estou falando, é só uma função. É? Uma função não existe em si. Ela existe como ação praticada por um sujeito, então só o sujeito efetivamente existente é capaz de ter amor ao próximo. Então, vamos fazer aqui uma pausa. Então, pausa. Então vamos lá, vamos retomar aqui. Aqui tem algumas perguntas muito interessantes. Eu vi o Ricardo Saravia, é Saravia ou Saraiva? Não sei. É, ele pede que eu repita a explicação a respeito da diferença entre pensar uma pessoa e pensar numa pessoa. Se você pensa numa pessoa, você pensa algo dela, você pensa algum aspecto, alguns aspectos dela. Por mais complexos que sejam, não abarcam a pessoa toda de maneira alguma. Esse aspecto só tem alguma validade, alguma realidade para você, porque você sabe que eles estão encaixados dentro de uma pessoa real que transcende infinitamente esse círculo que você está pensando dela. Se você, por um instante só, você imaginasse que a pessoa se constitui só daquilo que você está pensando, ou do que você sabe dela, ela cessaria de existir como entidade independente e se tornaria um estado de consciência seu. Então seria um produto da sua mente e você estaria sozinho pensando num ente inexistente que é constituído apenas de estados internos seus. Então, a validade de tudo o que nós pensamos e sabemos a respeito de outras pessoas baseia-se inteiramente na certeza que você tem de que cada uma delas é um eu substantivo que existe fora independentemente de você. Se você suprimir isto, então tudo se transforma num teatro mental. E pensar em pessoas é apenas vivenciar estados subjetivos dentro de você mesmo. Você estaria na mais absoluta solidão, no estado solipsístico. Tá certo? Então, no entanto, nós sabemos que essas outras pessoas estão ancoradas na realidade, que elas têm um eu substantivo. Não é isso? E isto não depende da sua presença ou ausência física momentânea, né? Pessoas, vamos dizer, que existiram em outras épocas e das quais você só sabe aquilo que você pode ler a respeito delas ou que outros relataram delas, vamos dizer, esses pontos que você fica sabendo também só têm validade porque você sabe que as pessoas existiram substantivamente e que, na sua totalidade, no seu verdadeiro ser, elas tinham muito mais do que isto. Por exemplo, você imagina assim, todos os processos fisiológicos e neurofisiológicos necessários para que a pessoa continue existindo no tempo. Esses processos nunca foram interrompidos. Desde que a pessoa nasce até que morre, eles são contínuos. Né? Se parar os batimentos cardíacos, ou se parar o funcionamento do cérebro, a pessoa morre. Então, como que você poderia pensar todos os processos fisiológicos de uma pessoa desde que ela nasce até que ela morre? Você não pode, isso é impensável. E, no entanto, você sabe que isso existe. Você sabe que a pessoa, se a pessoa está viva, é porque os processos continuaram. Não pararam um minuto sequer. Não é isso? Então, esta continuidade existencial, mesmo considerada só do ponto de vista físico, é o elemento fundamental para que você saiba que a pessoa é real e não um produto da sua consciência. E, no entanto, tudo isto é inacessível ao seu conhecimento. Conhecimento mental. Mas, por baixo do conhecimento mental, você tem o quê? Você tem a certeza da presença substantiva. O conhecimento por presença, ele não é pensável, mas ele é a coisa mais óbvia do mundo. Ele está presente em tudo. Ele está embaixo de tudo que nós pensamos. Hã? Só que ele não é um estado de consciência, não é um conteúdo do seu pensamento. Hã? Ele é uma situação real, existencial, que você só pode admitir. E esse admitir significa saber que não foi feito por você. É? Saber que você é apenas um dentro de uma infinidade de existentes. Tá certo? Então aí você passa do plano, vamos dizer, do mero conhecimento, do plano do pensamento, para o plano do fato. E esta justamente é a diferença que vai aparecer num segundo exemplo aqui, que também vem através de uma pergunta do Alexandre Augusto Pérez. O padre Paulo Ricardo, em seu site, diz que a filosofia consegue investigar até um determinado ponto sobre o ser humano, no sentido teleológico, mas a partir daí não consegue, e a escatologia caminha para além desse ponto, partindo da revelação divina. Bom, então você não pode esquecer o seguinte, tudo o que nós, na ciência, na filosofia e tal, podemos fazer, são obter conteúdos do nosso pensamento, de modo a fazer com que eles sejam adequados à realidade existente. Né? Mas a revelação divina não é um pensamento que nós temos, não é uma doutrina, ela é um fato. Né? Então, ela é um fato que está presente, assim como o universo físico está presente. Não é um conteúdo do nosso pensamento. Então, vamos dizer, do ponto de vista universitário ou disciplinar, nós dizemos, olha, aqui nós temos a faculdade de filosofia, ali nós temos a faculdade de teologia. Tá certo? Mas, substantivamente, essas coisas não estão no mesmo plano. Claro que a teologia, enquanto disciplina praticada por homens, está mais ou menos no mesmo plano da filosofia, mas o conteúdo dela, que é a revelação divina, é o próprio universo, é a própria realidade universal. Então não é um conteúdo de pensamento. Embora chegue para nós sob a forma de uma doutrina elaborada por homens, então ela não está no mesmo plano, porque você está confrontando, vamos dizer, aí, um conjunto de pensamentos, de elaborações teóricas humanas, com o próprio fato brutal da existência. Entendeu? Então, nós, como disse São Tomás aqui, nós falamos através de palavras. Deus fala através das palavras e dos fatos. Que fatos? A totalidade deles. Né? Então, é claro que essas coisas não estão no mesmo plano. Né? Então, e se você pensar bem, o que constitui a revelação divina? É aquilo que está na Bíblia e no Evangelho? Eu falo, não, meu filho. Isso aí veio muito depois. A primeira revelação divina foi a própria criação. A totalidade do cosmos existente. Né? Então, como é que você vai colocar isso no mesmo plano de uma teoria humana? Eu falo, não dá. A finalidade da nossa teoria é nos adequar a isto. Né? E não tentar, vamos dizer, equacionar duas doutrinas no mesmo plano. Então, também é claro que acontece que muitas vezes a pessoa do teólogo pode assumir, vamos dizer, um papel até abusivo nisso aí, tá certo? Porque ele vai pegar a sua teologia pessoal e investi-la da autoridade da própria revelação divina. Isso aí, todo mundo está cheio de teólogo que fez isso. E essa, por isso mesmo, eu considero a teologia uma disciplina perigosa, né? Até certo ponto. Porque, vamos dizer, a revelação divina, digo, bom, ela é o próprio tecido da realidade. Né? É Deus falando através dos fatos. Tá certo? Mas a interpretação que um teólogo em particular faz disso não é a mesma coisa. Né? Então, mas também não quer dizer que os filósofos não possam ser afetados da mesma doença. Todos podem. Não é isso? O filósofo apenas deve ter a consciência de que ele não está falando em nome da revelação divina, mas apenas das suas parcas luzes. Não é isso? E o teólogo, se fala em nome da revelação divina, ele tem que tomar cuidado com o que ele fala. Né? Não é qualquer especulação teológica que equivale, senão até a teologia da libertação valeria alguma coisa. Eloy Voigt pergunta, se a existência do eu substantivo tem permanência no tempo, então as três funções acabam com a morte. Elas acabam em que sentido? Na verdade, elas não podem acabar. Elas acabam no sentido executivo da coisa. Mas enquanto dado, por assim dizer, de memória da alma imortal, elas não acabam. Elas simplesmente deixaram de ser executivas e passaram a ser conteúdos de consciência. Quer dizer, você se lembra da sua vida. Se você se lembra, então é, vamos dizer, a vida não acabou completamente. É? Ela simplesmente deixou de ser executiva. E ela se transforma em um dado do passado, já então fechado. Né? Porque é o tel quand lui-même enfant, l'éternité l'échange. Né? Quer dizer, o sujeito morreu, então aquela série, sequência de transformações, a que nós chamamos a vida terrestre, acabou. Quer dizer, ela acabou, ela não sucede mais, mas ela não é extinta. Ela não desaparece, ela não volta para o nada. Isso é muito importante. Veja, o fato de que nessas experiências de morte clínica, o sujeito veja o seu corpo, mostra que o corpo se transformou para ele agora num dado de consciência. Portanto, você não pode dizer que ele está separado do corpo. Dizer que ele está separado do corpo é dizer que você está separado do seu próprio dado de consciência. É uma coisa que não quer dizer nada. Você ter consciência de algo é você estar ligado a ela de alguma maneira. É? Então, vamos dizer, não, o que há, não há uma extinção, é como se fosse uma reversão de perspectiva, uma mudança de perspectiva, onde aquilo que era grande fica pequeno, o que era próximo fica distante, né? O que era presente se torna passado, etc, etc. Né? Então, diz o eu substantivo fica na eternidade. Bom, ele fica na eternidade e tudo que está dentro dele, como conhecimento, como, também fica na eternidade. Né? Mas o que eu não entendo é que em estado ele fica na eternidade. Ele fica na eternidade, eu fico no mesmo estado em que ele está aqui agora. Né? Porque se ele é eterno, se ele é imortal, ele é imortal agora. Né? E, vamos dizer, a consciência, vamos dizer, ela continua do mesmo modo. Eu me lembro de ter mencionado aqui os fatos relatados pelo Monsenhor de Ségur, de pessoas que retornavam do inferno para informar as pessoas, olha, eu estou aqui por uma sentença justa de Deus. Se ele sabe que a sentença é justa, é porque ele se lembra do que ele fez. Então, tudo o que ele fez, toda a sua vida terrestre, está lá presente, só que ela não é mais o centro executivo. Né? O centro executivo é o próprio eu eterno. Mas note bem, a dificuldade aqui é uma dificuldade de terminologia. Toda a terminologia da filosofia, mas da teologia também, está certo? Foi feito com imagens tiradas da nossa vida terrestre. Então, só se aplicam a essa realidade por analogia, de uma maneira imprópria. Então, tudo que nós dizemos aí, nós temos que contar com a capacidade do ouvinte entender para além do que nós falamos. Ou seja, se vocês podem reconhecer o que eu estou dizendo, é porque, de algum modo, vocês têm a intuição do seu eu substantivo. Na verdade, não é a alma carnal que tem intuição do eu substantivo, é o eu substantivo que tem intuição da alma carnal. É só ele que age, na verdade. Tá certo? E a dificuldade é que, justamente, ele não pode ser objeto de pensamento. Ele só pode ser objeto de reconhecimento. Né? Mas tão logo você o reconhece, né, o seu foco de atenção também se desloca da esfera carnal para a esfera imortal. E você começa a ver as coisas num outro plano. Isto pode ser extremamente desconfortável para a mente carnal. Porque ela está acostumada a pensar que aquele mundinho no qual ela vive é tudo. E de repente ela descobre, não é que o mundo é muito maior do que eu estava pensando. Eu mesmo sou muito maior do que eu estava pensando. Eu não posso me pensar, eu não posso me transformar a mim mesmo em objeto de pensamento. Eu posso pensar em mim, mas eu não posso pensar a minha pessoa como totalidade. Eu só posso existir e aceitar a existência. É? Assim como o universo, mas eu não posso pensar o universo, eu posso pensar num conceito do universo. Né? Mas o conceito do universo é um pensamento meu. E o universo continua existindo fora de mim. Né? Então, vamos dizer, é a diferença entre você estar pensando uma imagem do universo, que pode ser bastante complicada, mas na sua totalidade ela será muito menor e muito menos complexa do que o próprio universo, é o mesmo problema que você tem, vamos dizer, ao tomar consciência do seu eu substantivo, alma imortal. Ele não é pensável. Ele só é assumível. Ele é aceitável. Ele tem que ser aceito como realidade. Né? Como qualquer fato. Note bem, nós só conseguimos pensar os fatos na medida em que nós os aceitamos. E na hora em que nós os aceitamos, nós sabemos que qualquer fato, por mais mínimo que seja, é transcendente ao nosso pensamento. Nós sabemos que nós só pensamos, nós só apreendemos, conscientizamos e pensamos partes e aspectos. Como é que esses partes e aspectos se juntam e fazem sentido? Fazem sentido porque você tem a consciência da, por assim dizer, da densidade do mundo existente e da densidade existencial da sua própria pessoa. Ou seja, é por causa de um não pensável que você é capaz de pensar. Então, aí é que o segredo aí não é pensar, não é ficar interrogando, é aceitar a realidade. Eu sei que é quase impossível o indivíduo permanecer nesse estado de consciência o tempo todo. Por quê? Porque nós temos que agir, nós temos que sobreviver na esfera terrestre, carnal. Né? Então, nós temos que dirigir nossa atenção para lá. E, além disso, existem as solicitações, mas da alma carnal, que, embora sejam temporárias, são fortes. É a fome, o medo, o cansaço, tá certo? As pressões e contrapressões da vida, tudo isso aí nos mantém ocupados. Tá certo? Mas o fato de você não poder estar sintonizado o tempo todo na esfera de alma imortal não quer dizer que você tenha que esquecer. É? A simples convicção de que você é isto pode se tornar um conteúdo de pensamento, e esse conteúdo de pensamento pode te recordar do dever de você, de tempos em tempos, tá certo? Retornar àquela consciência de alma imortal. Essa consciência é a coisa mais satisfatória que um ser humano pode experimentar. Né? É realmente uma coisa de, vamos dizer, de plenitude, de júbilo, porque este é o estado, por assim dizer, natural da nossa alma imortal. Nós fomos feitos para a felicidade eterna. Né? Isto é muito importante. Claro, nós podemos perdê-la, evidentemente. Né? Mas não adianta você se esforçar para você conquistar a felicidade eterna se você não reconhece que você já a tem. Isso já te foi dado. Porque senão seria você estaria fazendo uma força para você produzir um milagre extraordinário. Né? Quer dizer que um serzinho feito para a infelicidade terrestre, pelo simples fato dele que ele morreu, ele se abre a perspectiva imensa para ele e ele começa a ter a felicidade eterna. Eu digo, meu filho, você está querendo muito. Isso seria uma transmutação. Essa transmutação não existe. Né? Você foi feito para a felicidade eterna, não depois da sua morte. Você já está aqui para isto. Né? Embora, vamos dizer, a premência das exigências terrestres possa te distrair disto. Mas distrai temporariamente. Você, no fundo, você continua sabendo daquilo. Pelo simples fato de você ter a consciência de eu substantivo permanente, você já sabe que você é uma alma imortal. Mesmo aquele que nega isso, ele continua sabendo do mesmo jeito, não vai fazer a mais mínima diferença, isso é um fato, não tem como negar. Então, quando você fala da revelação divina, eu digo, bom, eu preciso tomar a palavra em toda a sua força. Se a revelação divina se constituísse apenas do texto do Antigo Testamento e do Novo Testamento, isso seria o absurdo dos absurdos. Quer dizer que Deus não abriu nada para nós antes de escrever aquelas páginas. Digo, faça-me um favor, meu Deus do céu. E o que estava o universo inteiro fazendo antes disso? Hã? Quer dizer que, se nós entendemos que a nossa própria existência, tá certo? Embora imortal, embora indestrutível, não tem fundamento em si, porque você percebe claramente que você tem este poder da imortalidade, mas você não é causa sua, você não se inventou, tá certo? Você não trouxe você à existência. Então você não sabe por que você está na existência e não sabe como você entrou nela. Né? Então, o simples fato de você constatar que você está aí, que você existe, que você existe para sempre, é, sob esta modalidade indestrutível, eu digo, se isto não encher você de júbilo, então nada mais pode alegrá-lo, meu filho. É? Porque não tem uma coisa melhor que você possa querer. Porque, conforme eu já lhe disse, se a alma humana é imortal, então a duração de uma só alma humana é superior à de toda a história humana. E é superior à de toda a existência do universo físico. Então, isso significa o repertório inteiro das possibilidades humanas, né, está aberto para você. E até de possibilidades sobre-humanas que você não é capaz nem de conceber. Eu digo, como, o que mais tu está querendo? É? Então, é claro que nas condições da vida terrestre, que são tão limitadas e prementes, você vê, o ser humano na Terra é um bicho muito frágil, mas muito frágil. É incrível como é fácil você matar um ser humano. Você tampa a respiração dele um pouquinho, ele morre. Você toca em certos pontos do corpo, ele morre. Eu já vi coisas, esses estudos de arte marcial e tal, que tem jeito de você matar um negro com o dedo, entendeu? É uma coisa de você falar, pô, mas isso aqui é uma folhinha de papel, é uma coisa que pode ser extinta a qualquer momento. Então, a vida terrestre, ela é muito dura e muito exigente para o ser humano. Então, as pressões são terríveis. As pressões para você perseverar na existência terrestre são uma coisa do outro mundo, de poderosas que são, mas são poderosas pela sua pressão no momento, não ao longo do tempo. O velho ditado, não há mal que sempre dure, nem bem que nunca se acabe, revela a modalidade da nossa existência terrestre. Quer dizer, o mal, a compressão, a paixão, a tentação, tudo, esmaga você, mas esmaga durante um momento, não pode continuar. Mas e o seu eu substantivo? Ele continua de qualquer maneira. Está entendendo? Então, a dificuldade nossa de falar dessas coisas é porque toda a nossa fala, todo o nosso pensamento está adequado, vamos dizer, a uma troca de sinais terrestres. Mas, com um pouquinho de atenção, você percebe que por baixo de todos os seus estados existe o eu substantivo. E ele não é um dado do seu pensamento. Ele é uma condição para o seu pensamento. É? Então, vamos dizer, mediante o reconhecimento disso, você entra numa esfera de, por assim dizer, conhecimento extramental. Ou supra, não é extra, perdão, está errado. Supramental, ou metamental. Que abrange, portanto, o mental sem destruí-lo. Porque se fosse destruindo, quer dizer, se precisasse destruir o eu, então eu falo, bom, então destrói o eu, daí eu não lembro de nada, daí eu não sei onde eu estou. Quer dizer, um pouco a pergunta surge desta, vamos dizer, deste cacuete linguístico que está espalhado pela nossa sociedade, né? Quer dizer, para onde nós vamos depois da morte? Nós não vamos a parte alguma, né? Aí é como... Quando teve o golpe de 64, telefonaram para o governador Magalhães Pinto para saber de que lado ele estava e perguntaram, onde está Minas? E ele, em cima do muro, falou, Minas está onde sempre esteve. Então, nós também somos como Minas, nós estamos onde sempre estivemos. Não se trata de um problema de lugar. É? Claro que existe o deslocamento no espaço. Tá certo? E... isso aí poderíamos até perguntar ao padre Paulo Ricardo, que isso realmente não sei. A doutrina católica diz que o inferno é um lugar. Mas diz, e a bem-aventurança é um lugar? Claro que não. Porque o inferno é. É um lugar, deve ser um lugar até mais espremido do que a Terra. Mas a bem-aventurança não pode ser um lugar. Então, ao contrário, eu acho que, vamos dizer, é a libertação das determinações espaciais é uma coisa que pode ser importante nisto aí, mas aí não sei e não pretendo resolver este problema. A Milka Marcelo, sobre a experiência do eu coletivo e individual. Gostaria que o senhor esclarecesse se ambos pontos de vista não poderiam ser complementares, referindo principalmente ao que o apóstolo dizia, que somos todos integrantes do corpo de Cristo. Bom, eu acho que isso aí é um dos aspectos mais reconfortantes, por assim dizer, da recordação de imortalidade, da consciência de imortalidade. É quando você sabe que você não existe de per si. É? Existe algo que te não só te abrange, mas te constitui por dentro e que está mantendo você na existência. É? Aí você entende, eu sou o mesmo membro do corpo de Cristo. É, é por isso que eu estou aqui. Entendeu? Silvino, os cientistas criticam a fé, a religião, a superstição, o misticismo, mas no fim o produto do método científico não veio do aspecto psicológico, de uma interação espiritual que é a mesma que age quando se crê sem preocupações de explicar. Fala, bom, eu acho que toda a concepção científica do universo atual, eu acho que ela é uma mistificação, ela é uma invenção. Assim, você determina certos axiomas que não tem justificativa nenhuma, e você cria uma concepção dentro daquilo, e em seguida você diz que aquilo é o universo. Mas é muito fácil demonstrar que aquilo não é, que aquilo são aspectos do universo. Você fala concepção científica do universo, é uma contradição de termos. Não pode haver uma concepção científica do universo. Pode haver conhecimento científico de determinados processos. Mas concepção científica do universo deveria poder explicar a continuidade da existência. Mas a continuidade da existência é a condição prévia para toda e qualquer explicação. Então, vamos dizer, a existência real, ela não é explicada, ela é aceita. Entendeu? Que você, vamos dizer, a ciência não passa de um modo de pensar. São coisas que nós pensamos a respeito disso, a respeito daquilo. A validade disso depende de você colocar tudo isso dentro do quadro, de um quadro ontológico viável. E a ciência, por exemplo, não pode criar esse quadro ontológico. Então, não é preciso se preocupar muito com isso, né? Kênio pergunta, qual seria então a melhor atitude de um cientista frente à ciência? O que ele basicamente deveria saber ou fazer? Eu acho que a primeira preocupação é essa. Você pratica uma ciência, tem que entender que tudo o que você está fazendo e descobrindo só faz sentido se estiver dentro do quadro ontológico viável e defensável. Agora, se implicar contradições no nível ontológico, então é melhor desistir, é melhor ser varredor de rua, ser frentista de posto de gasolina, tá certo? Eu vou fazer que nem o homem lá do Enio Candotti, que deixou de ser cientista, vai plantar batata ou alface. Tá certo? Então, agora, eu sei que, vamos dizer, o establishment científico, ele tem uma tal riqueza de informações, uma tal intensidade de atividade intelectual no mundo, que às vezes dá a impressão de que ele mesmo se substitui ao próprio universo existente. Então você entra dentro do universo, entre aspas, científico, e acredita que aquilo existe. Mas isso é uma coisa de avestruz, você enfiar a cabeça no buraquinho e acreditar que está sabendo de tudo. Né? Então, queria fazer um reparo aqui, agora durante aqui o intervalo, o Luiz, um aluno que está aqui presente, ele lembrou então aqueles experimentos de morte próxima, em que o indivíduo vê uma luz, ele tem como se diz uma antevisão do que seria a existência dele após a morte. Todos estes estados não têm nada a ver com o que eu estou falando aqui. Eu estou me referindo apenas a experimentos de morte clínica, nas quais o indivíduo deu informações sobre coisas que se passavam na Terra. É? Porque essas informações são verificáveis por nós. Agora, como será a vida após a morte? Eu digo, bom, todas essas informações, o famoso ponto de luz que o sujeito vê, as pessoas chamando, mas chamam para o céu, chamam para o inferno, tá bom. Tudo isso aí pode ter validade ou não, porque pode ser uma conversão que o sujeito, conversão, por assim dizer, simbólica, da sua experiência, que o indivíduo fez ao retornar à consciência. No instante em que ele retorna, ele dá uma forma narrativa, por assim dizer, ao que ele viu lá. E nós não temos meio de conferir. Né? Porém, se o sujeito diz, olha, eu estava aqui, estava morto, mas eu vi que na sala vizinha, né, tinha uma pessoa lá fazendo tal coisa assim, assim, assim, assim. Né? Tinha um outro doente, e a pessoa estava vestida assim. Ou eu vi uma coisa que estava se passando lá no Mato Grosso do Sul e estava acontecendo isso assim, assim. Ou eu vi o Saddam Hussein no buraco. Digo, opa, peraí, tudo isso é perfeitamente verificável. Então, estas narrativas, elas têm importância metodológica para nós. As outras, não. Entendeu? As experiências, vamos dizer, do estado post-mortem, não nos interessa aqui para este. Só interessa uma coisa, estas experiências, onde a pessoa relata fatos da ordem terrestre, física, que são verificáveis, elas atestam a coisa que aparentemente é mais absurda, a existência de experiência sensível sem corpo. É? Porque você pode... onde há... o que o sujeito viu no outro mundo, entre aspas, tá certo? Pode não ser exatamente o que ele relata. Quer dizer, pode ser que, ao retornar à vida, a imaginação do camarada preenche de formas sensíveis algo que ele imagina ter visto. Mas no caso dessas coisas que estavam se passando realmente, mesmo que ele fizesse isso, mesmo que a sua imaginação preenchesse de formas sensíveis, uma outra experiência completamente diferente, como é que preencheu de coisas que ele não poderia saber fisicamente? Este é que é o ponto, né? Então, Alexandre Ribeiro. Às vezes sinto-me vergonha por certos atos e pensamentos e fujo, por assim dizer, a Deus. Graças a ele, antes de afundar no remorso, busco retornar. Essa vergonha é uma função da alma carnal a atrapalhar a alma imortal? Sem sombra de dúvida. O remorso é instrumento do demônio, né? Para manter você embaixo, né? O que você tem que fazer, vamos dizer, você tem que retornar a Deus com uma atitude de júbilo e gratidão, né? Agora, a alma que se acusa, você está dentro do jogo da alma carnal. Pior ainda, até subcarnal, porque aí o demônio está explorando não a sua alma carnal, no que ela tem de melhor, mais forte, mais nobre, mas no que ela tem de mais fraco. Né? Então você manda lamber sabão, você está entendendo? Igual, quem está me acusando aqui é você. Deus não está me acusando de nada, ele está me chamando, ele me quer, ele me ama. Tá entendendo? Estou nem aí. Eu já contei para a minha experiência. Eu pensei, não, eu vou lá para Deus confessar meus pecados, mas quando eu sintonizo isso aí, esqueço o pecado, acabou. Quer dizer, o perdão foi instantâneo. Né? Então, é difícil você... Mas há uma série de imagens que nós temos, por exemplo, do tribunal divino, etc. São imagens, são figuras de linguagem. Né? E, sob certo aspecto, essas figuras de linguagem são até ofensivas. Se você pensar bem, hein? Veja os juízes que nós conhecemos, né? E você vê uma semelhança entre eles e Deus, é até um negócio ofensivo para Deus, né? Não se deixe enganar por as palavras, por figuras de linguagem. A única coisa que pode lhe dar, vamos dizer, um vago conhecimento da presença de Deus é a consciência de alma imortal, porque é perante ela que Deus está presente. Né? E ela implica a total libertação dessas coisas. Tá certo? Então, agora, se você está encarando as coisas dentro de um plano exclusivo de alma carnal, então você tem esses vários estados. Né? Você tem o estado de desejo, o estado de tentação, o estado de isso aí, tem o estado de remorso, de vergonha, etc, etc, etc. Eu digo para você, no mundo da imortalidade não existe nada disso. Não existe nada mais. Até, olha, se você fez um montão de pecado, você é o pior sujeito do mundo, você, sei lá, você é Joseph Stalin, tá entendendo? Não tem outro meio de você chegar lá senão com um estado de gratidão e júbilo. Mesmo ele ficaria ainda mais, porque ele sabe tudo o que ele fez. Né? Quer dizer, veja, um pouco assim. Pô, eu fiz tudo isso e você ainda me quer, ainda me quer na imortalidade, quer me dar tudo isso. Tem pessoa que não se conforma com isso, então ela não quer mais. Não, ele não quer, isso é um inferno, meu filho. É? Então, veja, quando você reza, diz, não pelos meus méritos, e sim pela tua misericórdia, é isso que ele está falando. É? E, olha, não há alegria maior do que a do perdão integral, né? Dado sem motivo. Né? Se você fosse para o céu porque você é santo, não seria tão bom quanto você ir, né? Você leva lá a sua carga de pecado, aqui tudo psst, some. Não tem palavras para descrever isso. E você pode experimentar isso em vida, porque isso é a realidade divina. Isso não é uma coisa para experimentar depois da morte. Você é imortal já. E o perdão divino está aqui agora presente, nesse momento. Ele está agindo o tempo todo. Entendeu? Então, agora, eu sei o seguinte, se você vai, tem muito pregador, muito padre, muito que está aí só para botar culpa na cabeça das pessoas. Né? Então, quando alguém te acusar de alguma coisa, sabe o que você fala? Você fala assim, eu sou muito pior do que você está falando. Eu fiz muito mais coisa que você não sabe. Né? Se eu contasse a minha vida para você, você saia correndo, você não ia conseguir olhar para a minha cara. E apesar disso, desgraçado, eu vou para o céu, pela misericórdia de Deus. Né? Então, quem está querendo saber dos meus pecados é o capeta, e é você que é um, como é que se diz, enxerido. É? Mas, no plano da alma imortal, isso já está resolvido, meu filho. E você vai ter espinhas de novo, e de novo, e de novo, e de novo, e de novo. Então, muito bem. Eu acho que por hoje é só. Até a semana que vem. Muito obrigado.